você vê. A barra forte subia, não importa o quanto cansasse. Mistura na garopeira, ah, se o Ditinho não chegasse. O meu herói pedalou e penou pra eu ser de verdade. Vendo minha mãe de joelho, que aprendi ser bondade. Queimada passa na telha, sem laje, cai na minha cama. Carvão de cana, não encana, vai batalhar, não reclama. Banheiro caindo porta e os ralos soltando verme. Tubulação antiga jogando água que ferve pra ver se limpa. Não sinta, apenas consinta que o jogador desse lance vai fazer uma finta. Porque entendeu que muito mais que um tênis bom pra pôr no pé, a vida te deu caráter e um coração que tem fé. Se é ilusão que dá lucro, não nasci pra ser rico. Se é vergonha ou descaso, eu não pago esse mico. Vendo meus manos sonhando com uma vida melhor, me motivo de coragem pra mudar ao meu redor. O ritmo desse som, BPM do coração. Quero história feliz com ponto de exclamação. Se já sofreu, revida, fazendo jus à lida. Requisito pra cantar rap, aprender com a vida. Eu sempre sonhei com um mundo onde não haja tristeza. Você vê. Eu também sonhei com um mundo onde não haja tristeza. Você vê, quis tanta coisa que saiu da moda, mas não tive. Me corromper pra consumir negativo, mantive. Que peita massa manjada, nem viu que tava manchada. Artigo de promoção do brechó da baixada. Quando minha mãe perguntava qual que você vai querer, pegava o mais em conta, jamais exploro você. Eu sei que tava perre, não deixava transparecer. No final, mas me contentava em passear com você. Sabotar os parafusos da barrosa do meu pai. Mas antes de ir pra ladeira, algo lhe disse, não vai. Aperto rápido, solto o guidão, afrouxado. Eles nem sabem que o bem anda com um anjo escoltado. E hoje muito mudado, mas não menos revoltado. Como que veio a volta, mas seguindo um legado. Que a revolta do justo não traz sangue nem morte. Traz progresso, revolução e cicatriz pro corte. Vai, joga o corpo no mundo, vê a consequência de tudo. Pega os spray vagabundo e descarrega nos muros. E as MK carregada, será tu manda arriscada. Tira sonho da calçada pro topo das paradas. Se a inspiração é minha vida, não vem roubar minha brisa. Que eu tô nessa corrida pra fechar com os parceiros. Pode atiçar as lombriga que a favela é torcida. E pra mudar essa vida é questão de tempo, guerreiro. Eu sempre sonhei com um mundo onde não haja tristeza. Você vê. Eu também sonhei com um mundo onde não haja tristeza. Você vê. Eu sempre. Você vê.